eu te conheço, cê jogar teu jogo, sei que você vai se queimar. Sei que não aguenta a fome e vai quebrar a cara quando me ver escapando entre seus dedos ou dividindo os meus segredos com outra pessoa. Hoje eu acordei gostando mais de mim, vou cair fora numa boa. A gente se encontrou outra ocasião, na festa junina, na festa de peão, no bar da esquina. O mundo é tão pequeno afinal, oh. E graças a Deus que o seu amor não me fez tão mal, e o meu coração ainda bate igual. E a gente se encontra em outro carnaval. O mundo é tão pequeno afinal, o mundo é tão pequeno afinal. Pode brincar, eu te conheço, sei jogar teu jogo, sei que você vai se queimar. Sei que não aguenta fogo e vai quebrar a cara quando me ver escapando entre seus dedos ou dividindo os meus segredos com outra pessoa. Hoje eu acordei gostando mais de mim, vou cair fora numa boa. Ah! A gente se encontrou outra ocasião, na festa junina, festa de peão, o bar da esquina. O mundo é tão pequeno afinal, oh. E graças a Deus que o seu amor não me fez tão mal, e o meu coração ainda bate igual. E a gente se encontra em outro carnaval. Então fica assim, a gente se encontra outra ocasião, na festa junina, na festa de peão, no bar da esquina. O mundo é tão pequeno afinal, oh. E graças a Deus que o seu amor não me fez tão mal, e o meu coração ainda bate igual. Que a gente se encontra em outro carnaval. O mundo é tão pequeno afinal, o mundo é tão pequeno afinal. Obrigado, gente. Ei, te contar um negócio, viu? Segura, Juninho. Vocês conhecem uma música chamada Onde Haja Sol? Essa é uma música que traz uma energia muito bacana. E essa energia bacana da música com a energia gostosa que vocês estão hoje vai ficar muito legal. Simbora de Onde Haja Sol, então.